achei um 3x4 teu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás. Um exemplo de bondade e respeito, do que o verdadeiro amor é capaz. A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade. Alguém falou, fim do mundo já passou. Vamos começar de novo por todo e todos por um. O sistema é mau, mas minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil. Te ver é uma necessidade. Vamos fazer um. De que estou sozinho. Somos muito mais que isso. Somos pinguins, somos golfinhos. Homem, sereia e beija-flor. Leão, leão, aí, leão marinho. Eu preciso e quero ter carinho, liberdade, respeito. Chega de opressão. Quero viver a minha vida em paz. Cisma minha, mas a única maneira ainda de imaginar a minha vida é vê-la como um musical dos anos 30. E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Quem que já ouviu isso? De verdade. Como é que se diz eu te amo hoje em dia? Hã? Aí eu pensava que é, vamos ficar um pouquinho, gatinho. Eu demorei tanto tempo pra aprender a namorar, vocês nem sabem aí. Sabe? Com essa história de liberação sexual e tudo. Só ficava no papo aí. Todo mundo dizia, pô, eu tinha um amigo Zé Chinelão aí. O cara falava que tinha transado com todas as meninas do colégio. Depois a gente descobriu que não era, ele era sozinho, coitado. Zé Chinelão, pode. Ok. Que país é este?